Mocampo, Vitor India Juliette. Vitor India Juliette para ingresso no circuito Chame Torre na frequência 118 da sua nota. Batido Torre, Vitor India Juliette. Boa tarde, abafatando Vitor India Juliette. Vitor India Juliette, boa tarde, o ajuste no 0-0, vento 1-0-0, pra 1-4-2. Informo que tem um tráfego a 3 milhas do externo para pouso 1-0. Segue como número 2 para pouso no aeródromo, o Vitor India Juliette. Segue como número 2 para pouso no aeródromo, o Vitor India Juliette. Mais 5, Senhor de Salvador, boa tarde, azul 6918, cruza 187, parou no 50, perfil da Mari. Azul 6918, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1-0, 1-0. Ajuste 1-0, 1-0, na chegada a Mari, azul 69, 1-8. Tanaia 6327, serviço radar terminado, 54 milhas sudoeste do VOS Salvador, chame Léus na frequência 120, décima 1, mantenha o nível de voo 140. Na 6327, serviço radar terminado, 55 milhas sudoeste do VOS Salvador, mantenha o nível de voo 140, chame Léus na frequência 120, décima 1. Informação Serra confere com fins autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, décima 8 e aciona 5045 no transponder. Autorizado 360 com fins, decola da 1-0 com curva direita, direita, saída da El, Leda. Após Leda Bridge, intercepta a peso Luno 6. Controle Salvador 1198 e transponder 5045. Luno 755 correto, portão 8, chama pronto, spec acionamento. 8, confere e chamará. Luno 755. Para ataque 9280, POB 30. Confirmando POB 30, voo no 280, confirma autonomia e alternativa. Campinas com 3,35, 3,0 POB. Gente, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1,18,95, ajuste 1-0, 1-0, agora um bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 2,8,95, ou 9,2,8,0, obrigado, bom trabalho. Então 3217, autorizado, reporta ataque. Vitor India Juliette, tráfego desesperado, tráfego avistado, livre pouso no 7, o vento 090 graus, no 3 mais. Livre pouso no 7, Vitor India Juliette. M6314, a torre? Boa tarde, senhor, M6314. Boa tarde, ele mantém cabeceiro no 0. Fecha a cidade mais 2 minutinhos na posição, senhor, M6314. Fecha a posição quando pronto. Reportará. O 1396 no solo ao 34. Chame solo no 21299. Solo voo 21299. Voo 396, ligou, moleque. Coluna 396, táxi Alfa, reportante ao táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportante Juliette, coluna 396. Além de coluna 0, chama 63, coluna 4. 1-0. no solo, Austrian 5, autorizado backtrack, Vitor e Juliette, já estaciona a frequência livre. Descendo para 2000, reportará estabilizado, altímetro 10, 10, azul 69, boa noite. No 4118, chame centro, Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, azul 4118. Lua 396, Juliette 02 é o portão. 02, perdão. Solo Salvador, voo 1077, para o 1077, são as chances para iniciar no 09, aeronave da TAM já finalizando o push no portão 10, vai estar aqui a retaguarda, né? Me escuta aguardando. Boa tarde, retorno. 702 ao portão, no 396. 702, 39. Para ataque 3217, está com 121 a bordo, 340, alterna Guarulhos. Claro. Cidadão no zero, ponto de espera torre 1, 18, decimal 9, 5, o ajuste 1010 agora, um bom voo. Pátio Índia, Pátio Índia Alfa Bravo, ponto de espera da 1 zero, 1895, uma boa tarde, 3210. 9280, vento 090 graus, 059, recebi decolagem no zero. Cristiano no zero, 9280. Azul 6998, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Controle, Alexandre, 6314. Alexandre, 6314, prossiga. Possibilidade de voar bombo ou frote da presente. Alexandre, 6314, mantém o perfil de saída. 10-6314, mantém. 18. 19-8, voa. Salvador, boa tarde, 9280. Gol 9280, contato radar, submantenha 360, saída da EL. 360 da EL, 9280. de 5 milhas abaixo aí, travou. Azul 6918, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 090 graus, no 4 nós, o ajuste no momento no 009. Autorizado pouso para azul 6918, 1009 no altímetro, azul 6918. Oscar Zulu, prossiga. POB, autonomia 4 horas, não quero entrar no sistema. 077, sintaxe via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-18-95, o ajuste 1009 agora, bom voo. Índia Alfa, 0-7-8-95, 1009, bom final de semana. Passagem de tráfego, então, aqui é Bandeira 2525, confirmando a Força Aérea 2525, Galeão 360. Cola 25, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, com curva à direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19-8 é acena 5060 no transponder. Comando 25 correto, no pátio militar livre acionar, reporta táxi. Passarelo 2231, boa tarde, informação Sierra confere, barreiras nível 180, prepare a saída Momo aguardando cópia. Salve Salvador, muito boa tarde, azul 6918, liberamos a foto, nós escutamos, né? Ingressamos na alfa. Azul 6918, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette 03 é o portão. Alfa Juliette para 03, azul 69, por 1. Azul 4206, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1009. 1009, 050, 4206. Ana 6314, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 1245, alterna 126.85, chame a 6314. 077, a linha e mantém cabeceira no 0. E mantém no 0. 077. O 077 irá aguardar alguns instantes na cabeceira no 0. A nave que está decolando na sua frente tem o mesmo perfil de saída e nível. Por gentileza, aguarde. O 9280, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 251-3395, 9280, boa. Boa. 0, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa posição Cogibo e após Cogibo voa direto destino. Controle em 1-19.8 e aciona 5037 no transponder. Autorizado 180 para barreira, decola da 10, sobre após Momo, Cogibo. Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme. Santa 98 controle, 50 para o seu contato. Batalha 223 dando correto, remota 14, chama para o pushback, treinamento. Chamará 14, obrigado, senhor. Gol no 925, desça para 2.000 pés, ajuste no 009, autorizado o final do procedimento LS, após estabilizado. 2.009, após estabilizado o LS, o 925. Fala, meu índio, November Alpha, boa tarde, formação Sierra, confere, confirma o local de sobrevoo. Gol no 925, desce inicialmente a 2.500 pés, tráfego na posição de 12 horas, 15 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1.500 pés no corredor visual. A gente vai descer a 2.500, gol 925. 01971. Número Alfa correto, empate 4-2 a bordo, para acionamento, táxi, decolagem, chame agora a torre, o ajuste 1009, um bom voo. Solo Salvador, gol no 755 no 8, para pushback e acionamento. Gol no 755 no 08, livre acionar, reporta táxi. Autorizado, reportar a táxi no 755. No 077, vento 090 graus, no 3 anos, devido a colagem, no 0. Índio November Alpha, chame para o táxi. Cip 5487. Cip 5487, essa é a identificação. Acionado a ID. Cip 5487, chegada a mão, desça para nível de voo 050, ajuste 10009. Quatro meia a bordo, alternativa São José, táxi autorizado, reporta no ataque CIO, no ponto de espera ataque CIO hotel para o cruzamento com 225. O 0077, decolado às 49, chame controle 19, decimal 8. 19-8, boa tarde, obrigado. Boa. Controle, boa tarde, o gol no 077, decolado, passa 2.000, gol no 077. Gol no 077, contato radar, subir, mantenha 360, saída da El. Natael, 360, gol no 077. Autorizado LS, pode ser 2.000 agora, o 975. Gol no 925, desce para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Estabilizado. Controle Hotel Cajulu passando no Pituaçu. Hotel Cajulu, chame torre na frequência 118.95. Cajulu. Sobre cruzamento no 028 de imediato, prosseguindo via Delta, Alfa e reportando seu ataque 6 Juliette para ingresso no pátio principal. Frequência 198 de Espanha 6. 197. Gente, reportando essa forma. 1925, complete final do procedimento, se emitou na frequência 118 decimal 95. 18, confirmado. 118,95. 95, obrigado. Destino Manati. Autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado final de LS, 1009, reportará estabilizado, 4206. Autorização para pouso, ajuste 1009. Guardando a autorização com 1009-7927. Quilo Quebec Serra, boa tarde, o ajuste 1009, vento 090 graus, 15 nós. Dá presente, autorizado final da 17, reporte final de 3 milhas. O hotel Oscar Azul visual com o Bang da Gol para pouso 1-0. Afirmativo. Sem ser como seguir a retaguarda do mesmo? Tem sim. Sente o hotel Oscar Azul. Ok, então a retaguarda vai prosseguir para o ponto remal, hotel Oscar Azul. O hotel Oscar Azul só informa que tem um tráfego aproximando para pouso 1-7. O senhor ainda não tem me escuta, reportará visual com o mesmo. Azul. O Condor 25 ingressa agora a Juliette, contorna a área gramada, prossegue via Índia e no ponto de espera transfere a torre em 1-18-95, bom voo. Destino sua aproximação. 7, doutorado, 1925. 1925, deve ser entrado no avistado, livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0, 1925. 1-18-95, o ajuste 1009, tem bom voo. Aqui é pátio principal, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-18-95-1009, bônus 75, boa tarde. 60, ajuste 1-0-0-9. 060, ponto voo, para funcionar. Mantenha o perfil de chegada. Então 32107, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Segundo 33, 95, vai chamar agora Recife 33. Correu, Atlético Azul. Atlético Azul, prossiga. Está aqui sobre as dunas para cruzamento e prosseguir ele para o Terrimar. Não está visual com a nave na 1-7. Sente autorizado o cruzamento da final da 1-0. Só reporte visual com a aeronave para pouso na 1-7. Está final de 2 milhas. Sente, Zulu. Vai iniciar o cruzamento da 1-0 e reportar a visual com a nave na 1-7. Oi, Salvador. Boa tarde. Condor 25. Ponto de espera 2-0 pronto. Quando 25, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, Condor 25. Final, 1-7, o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, vento 090 graus, 129, livre pouso 1-7. Livre pouso 1-7, o Quilo Quebec Serra. O hotel Oscar Azul visual coronavírus na final do 1-7, vai prosseguir a retaguarda direto para Rimar. Gente, a porta solo controlado, vento 1-0 graus, 1-2-9, hoje 1-0-0-9. Condo 25, a Lima tem cabeceira 1-0, decola com onda autorizada pela torre. Ok, a Lima tem 1-0, Condo 25. Salvador, muito boa tarde, Azul 4206, estabilizado ILS X-Way. Azul 4206, boa tarde, o ajuste na 009, sua aproximação, aguardando pista livre, informo que tem um Embraer para rolagem da 10. 74206. 125 vento 090 graus, 13 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem 90 com 225. Toro 985 no solo 56, chame solo em 121-9. 89. Salvador, boa noite, Toro 925. Boa tarde. Toro 925, boa tarde, táxi Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette 04, Toro 925. Perigo rotatório, estou filando a ar. Ajuste na 009, reporte ponto de espera da Oscar. Autorizado ingressão 7, reporte alinhado e pronto. Do Quebec Serra no solo aos 857, ao estacionar a frequência livre. Alterna, 133, decimal 95. Repita agora, 251-13395, muito obrigado e um bom fim de semana. Graças. Um 3190, reduza a velocidade para 2409. Reduzindo 2409. 206. Polo 25, decolado 57, chame agora o controle em 199.8. 19.8, controle, até logo. 87 para sequenciamento, tem condições de manter a presente velocidade até próximo de Duna? Afirmativo, até Duna. Gente, mantenha. Gente. Controle Salvador, boa tarde, Condor 25, da El, linda. Condor 25, contato radar, subir mantenha 360, saída da El. 360. Dael, Condor 25. Então, 3560, desça para nível de voo 050. E 5487, desça para 2500 pés, ajuste 1009. 5487, gente. Bono 399, boa tarde, informação Sierra, confirmando Congonhas nível 360, só um instante de cópia preparando a saída da Eulia da Brick. Novembro Alfa, vento 090 graus, 129, livre decolagem da 17. Livre decolagem para o 19 graus. Azul 4206 no solo 59, livre direito, chame solo em 121-9. Ali para direito, 219, 4206. Obrigado, boa tarde, Felipe. Boa. Jota 1 na 7, Romeu Oscar. Romeu Oscar, chame 2 na frequência 1 no 8.